está na área. DJ Felipe CWB. Vai pros recalques, passa longe. Agora a festa vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Divirta-se. Não para. Ser, eu vou ter que tá lá. Ter que tá lá. Mandar o patrão e se fuder direto pro RH. Pro RH. Finalizar, todo ponto a é, um depth test, tempo pra Se solta, mulher, mostra quem tu é de verdade. Hoje a noite é tua, tu não depende de homem. Solta o cabelo, bota a mão no joelho, começa a dançar, caralho. Aquele lança, balança, popa da bunda. Já foi soltando o cabelo, botou a mão no joelho e começou a dançar tchutchuca. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Aqui, tamanho é documento. Chega, chega, chega, chega, chega aqui e gosta. Tipo Pablo Escobar. Se nós tem dinheiro, elas querem gastar. Ou se nós tem uma coisa, elas querem fumar. Se a pica Eita levanta, porra. Elas querem sentar. Ah, essa viagem. Se nós tem dinheiro, elas querem gastar. Ou se nós tem uma coisa, elas querem fumar. Se a pica levanta, elas querem sentar. Ah, isso que quer se aviar. Se nós tem dinheiro, elas querem gastar. Ou se nós tem uma coisa, se a pica levanta, elas querem sentar. Ah, isso que quer se aviar. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela quer uísque, nós manda buscar. E no final nem precisa falar. Nós bota ela pra sentar. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela quer uísque, nós manda buscar. E no final nem precisa falar. Nós bota ela pra sentar. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela quer uísque, nós manda buscar. E no final nem precisa falar. Nós bota ela pra sentar. Se nós tem dinheiro, ela quer gastar. Ou se nós tem dinheiro, ela quer fumar. Se a pica levanta, ela quer sentar. Tô tranquilão. Eu não quero estresse. Quando eu tô agarrado, só problema me aparece. É melhor torcer de todas do que ficar amarrado em uma. Hoje em dia na pista tem várias chuchuca. Hoje em dia na pista tem várias chuchuca. Daquelas que senta, usa e abusa. Daquelas que senta, usa e abusa. Daquelas filha da puta que não vale o pouco chuca. Daquelas que senta, usa e abusa. Daquelas que senta, usa e abusa. Daquelas que senta, usa e abusa. Daquelas filha da puta que não vale o pouco chuca. Daquelas que senta, manda pra elas. Chora menos, invejoso. Essa é pra concorrência. E aí, concorrência, sentiu o sabugo rasgando aí?